Identificação, tubo mantém nível 360. Após Leda, Broadcast Internacional de Salvadores. Reporte nivelado no 2014, alterna 1-2-0-1. Uno 897, decola 232, chame controle. 119.8. 198, boa noite, 97. Controle Salvador, bom dia, gol 1897 na Gole Gonza. Boa noite, 97, vigilância submantenha, nível de voo 400. 400, boa noite, 97. Salvador, é o gol 804. Prossiga. Você poderia coordenar o 380 como final pra gente, por favor? Guarde um minuto. O 804 autorizado, nível de voo 380. 380. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 200 graus, 109. Iniciando Terra 3517. Chame centro, Recife, frequência 1288. 288. São 35 no 7, decolado aos 37, chame controle 119.35. Qual é isso? 119.8. 19.8, 35 no 7. Controle Salvador, bom dia, TAM 3517. 3517, 3 milhas a este, vigilância, submantenha nível 360. 360, possibilidade de voar direto gole? Afirmativo, autorizado. Uno 897, chame centro do Recife, frequência 1288. 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Gente, o Gol no 715, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponto espera 118.3, a torre, o ajuste 1013. Tem um movão, bom dia. Juliette, Alfa, Bravo, ponto espera 183, tá na sua, bom dia, Gol no 715. Dois, identificação, mantenha nível 390. 390, aguarda chegar lá, Mário, previsto Salvador. Reporta na descida, terra 1-3-3-3-9-5, gol no 92. O gol 1-6-0-7, pronto para o pushback, estacionamento 62. Da 3179 no 02, está autorizado pushback, estacionamento, chame táxi. Autorizado, eu sou 3179. Chama táxi. Gol no 607. Aguardando a liberação da retaguarda do banco da companhia. Após o mesmo, está livre. Pushback, acionamento, chame táxi. A aeronave na retaguarda está livre. Chama aí táxi ou 607. No 715 ao solo. Escuta, Brasil. Só atente que tem uma viatura próxima ao ponto. Espero que já está liberando, que é a taxiway. Próximo a Charlie, o senhor vai taxiar via Juliette, aguardando um pouco na taxiway Alfa. E Juliette vai aguardar na Alfa, vou aguardar na Alfa, vou 715. Salvador, Webjet 6709. Teria saída prevista para Brasília? 10-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2 Aguarde, confirma nível. 340. 34, sente. Alfa Contato Radar, 1-8 milha, oeste MDB, 4 Brasília, Suba Matéria, 4 Brasília, 1-2-7, Brasília, 1-2-7, Espaço. 1-2-8, TAM, 3-5-7. Tu variável com 08 nós. E decolagem está 1-0 com 7-1-5. 607, pronto para o táxi, 180 a bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão. No 607, táxi via Juliette, Alfa Bravo, ponto de espera 183, ajuste 10013. Tem um voo, bom dia. Juliette, Alfa Bravo, 183. Bom dia, obrigado. 379, você repita apenas o POB, por gentileza. 203. 7203 a bordo, grato, táxi via Indy Alfa e Bravo, número 2, ponto de espera, 218.3, quando pronto, ajuste no 013. Tem um voo, bom dia. Indy Alfa e Bravo, ponto de espera, 283, 3179. Smallwood. 19, 8, 9, 7, 9. Ligou no 715, vigilância, submantenha nível de voo 380. 380, voo no 980. Morning, go ahead. Yes, sir. We'll see the clearance for the flight to receive if it's available. Eight zero, confirm your estimate out of block time. Track level to receive American 90. Take 350. We stand by 350 to receive American 980. Okay. 0 go no 607. Pronto, tá 3179. 3179, autorizado ALM, manter, cabeceira no zero. Ali mantendo zero, 3179. Web 709, copia. 6709, sua escuta, prosseguir. Objeto 6709 está autorizado para Brasília, unir voo 340 via Upper Zulu 17, decolando a pistão no zero com curva à direita, pouso a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5110 e a frequência do controle 119.80. 607, vigilância, submantenha nível 360. É o 360, sim. Colada 10, curva direita, gole o fito. 5110, 198, pronto para pushback saneamento. Correto, cortejamento web 6709, o ajuste 10013, está autorizado pushback saneamento, chame táxi. Chamar a táxi. No 715, chame Centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 288, no 715. 08, nós. Iniciando na 10, TAN 3179. Solo Objeto 6709, Pedro de Fogo, está iniciando o pushback. Primeira nave chamou o solo. É o 6709, está autorizado o pushback, confirma? Afirmativo, chame táxi. Certo. 3179, decolado 50, chame controle 119.8. 198, muito obrigado, bom dia, 3179. Bom dia. Controle, muitíssimo bom dia, é o TAN 3179, vai cruzando 1510 para o 340 na Gole, Gonza. TAN 3179 está sob vigilância, submantenha nível 340. 340, vigilância, mano, possível PROT Gonza, agradeceríamos. Sente agora. Obrigado. O centro não autoriza, inicialmente mantém o perfil da saída. Muito obrigado pela coordenação, senhor, mantendo o perfil da Gole Gonza, o TAN 3179. Mono 607, chame centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 288, bom dia. Bom dia. 7, identificação, sua vigilância, sua mantenimento 360. Após, Eval, Prod, Alfa Bravo 183, grato 1013, padrão 6709, boa. Bom dia novamente, objeto 6709, próximo do ponto de espera, já estão os próximos. 6709, bom dia, autorizado alinhar, decolar, pista 10, vento 1, correção vento 2, 10, graus 11 nós. Alinhar e decolar, 6709, objeto... To Recife, flight level 350, and via Upper Whisk 58. And departure runway 10, and after departure left turn, and the Puka departure Alpha Charlie Juliet transition, and squawk 5112, and control departure frequency 119.80. The Papa Whiskey 58, and it's a runway 10 departure, Puka transition, and Alpha Charlie Juliet. After takeoff, we have a left turn to Puka, squawk 5112, 109.8 on the departure frequency. 9980 and confirm the Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and with the Alpha Charlie Juliet transition. And we squawk 5112. Here we copy Puka departure. 5112 is the squawk. And the transition is Alpha Charlie Juliet. And the route is Upper Whiskey 58. Breaker 980 is back correct. And the altimeter set 1013. And the report ready for start up and push. Breaker 980. Controle Salvador, bom dia, objeto 6709. Eval. Objeto 6709, vigilância, submantenha nível 340. Vigilância 340, 6709, teria alguma proa direta? Ofito? Ofito, ótimo, obrigado, 6709. Não, aguarde autorização, vou solicitar o centro, aguarde. Inicialmente, a saída agora. Ah, sente. 6709, aguardando. 6709, autorizado, direto ao Fito. Direto ao Fito, grato, 6709. Solo Salvador na escuta do Mike Hotel Alpha. Mike Hotel Alpha, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do gate de número 5 para o gate de número 8. Senhor, Mike Hotel Alpha, mantenha a posição aguardando. Tem uma aeronave que vai estar liberando no gate 11, o americano. Após o mesmo, eu vou lhe autorizar, ok? Mantenha a posição aguardando a autorização. Aguardando, senhor, grato. Batman 709, chame centro agora, frequência 1288. Chama centro agora, 1288, boa.